queres um disso antes do álbum estar na rua, né? Não estou para aí virado como um lado lá da lua, man. Faz a tua filtragem do que se comenta. Se não me ouviste a dizê-lo, um som é treta. É treta. No caminho te estou a ser gravado. O beat matou-te, o chip matou o beat de facto. Hey. Ouve, é bom sentar-se, é clássico, man. É bom ser parte, isso eu por acaso. Estive no topo da lista dos mais bravos que já ouviste na vida. Não sei que diga, não para ser gênio. Quebra o tédio, faço da palavra pro gênio. O trajeto é conhecer-me, tentar entender porque sou como sou, sem tentar conter-me ou porter-me ou que me caracteriza. Rejubilo à medida que apuro a tradução, pensamento e escrita. Sweet love, ouve, acredita. Sweet love, que no caminho, na que é no caminho está a ser gravada. Diz, né? Sweet love. Diz, né? Sweet, sweet. Talk. Yeah, I packed my bags and walked. stood and then you jumped right in my boat. Picked up a dull knife and cleared up my throat. Should've stopped. Morals can't be that well defined. And you didn't understand it. No, you were blind, so, so blind. Your eyes tell me how you felt frustrated and blue. Bloodshot eyes talk to me while I get you. Took off your eyes, juggled and twisted your mind, and it realize that no should be enough. You fought and you lost. Well, I am over you. Thank you.

quando a selva é pequena demais para os animais. Quando a selva é pequena demais para os animais. Se tu peça, seria em frente. Se tá colega, vou pôr a rambine. Temos um serva, a nós é doido. Se mudam a mim, interrompe. Vou crer doce, vou crer busca, vou crer bomba. Vou crer luta, vou crer luta, vou crer luta, vou crer luta. Vou quadrilha, vou crer domina. Vou crer manda pra vou fica de riva. Sou extrapaza, centini e calor. Luta vai, tem a sonha da morte. Tem enxada, tem navaja. Mas chega momento, canho estádia. Não canho calma, não canho tenta. Não se cheio raiva, amiga e hiena. Canho estenta, canho estenta, canho estenta, canho estenta, canho estenta, canho estenta, canho estenta, canho estenta. Quando a selva é pequena demais para os animais. Quando a selva é pequena demais para os animais. Quando o calor é tanto que nós viramos chacais. Quando o ego é tão grande que nos tornamos rivais. E disco pulos, o camaleão há muita música que atura. E quando eu gosto, eu danço, eu não me armo em duro, juro. Que eu quase não me encosto ao balcão. Eu não sou para pedir e aí marco o ritmo com a mão. Um dia levanta, o outro bate no tampão. Uma catarola, o outro marca o timbalão. Então, há notas portas com os homens de fato. Há grandes armários com a pequenez do rato. Não vão ser educados, têm falta de tato. Mas comigo tropeçam tipo a brinosa no palco. Eu sou educado em qualquer sítio ao lado. E estou cansado de falar até ficar irritado. Meu rato, rafeiro, rosto, olho, rei errado. Recheio, renano, russo, percorrendo com aquele lado. Meu som é melhor para entrar, não tenho que mudar o tom. Vim com a ira de Zeus e com o clarão de rato. Sou intemporal como é pá, estou ao lado. Fiz uma MC, vazou, não está cá. Submanda baixo quentes como um edredom. A missão é uma cura do tipo do Benuron. Não sei dançar, mas fins que tenho um dois. Peço aos deuses, dá-me forças para curtir este som. Dá-me forças para curtir este som. Dá-me forças para curtir este som. Dá-me forças para curtir este som. Dá-me forças para curtir este som. Dá-me forças para curtir este som. Dá-me forças para curtir este som. young, random, infectious, affectionate. I don't wanna go out tonight. I wanna stay in and dress like a monkey. Don't wanna go out tonight. I wanna stay in and dress like a monkey. Kiss up. Chore is on your back again, and shout and pray for you, my humble man. I can't go without her. Just one step ahead. You want a fresh style? Let me show you. Show you. Que é português, está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. Estamos à escuta.